Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só um motivo, uma razão, me faz seguir na guerra e na favela. Só quero a paz, irmão. Se liga, véi, abre o olho, pare um pouco pra pensar. A verdade estampada, raciocine e verá. Hoje tão pouco vale a vida, veja só como está. Vai indo de mal a pior e a tendência é piorar. Dura realidade, sobreviver é difícil. Sustentando com tão pouco, vivendo, correndo risco. Reféns do medo, na guerra pela vida. Falar de paz, Senhor, o sonho, quem sabe um dia. A gente acorda e vai ver tudo diferente. Crianças brincando, alegre, correndo, sorridente. Não é difícil imaginar que bom seria a mão de Deus abençoando o povo da periferia. Vencer, vencer. Esperança, irmão, te digo, pois o amor vence o ódio. E muita fé é preciso, que um dia vai mudar, tudo vai melhorar. É só acreditar que a paz vai reinar. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só um motivo, uma razão, me faz seguir na guerra e na favela. Só quero a paz, irmão. Quero um motivo, uma razão para viver tranquila. Sem guerra, muita treta, bandido versus polícia. A humilhação só pro meu povo, cadê o respeito? A classe alta, burguesia, só eles têm direito. Na TV só fala mal das minas da favela. Dizem que é vagabunda, e etc. Ninguém aqui, vou dizer, tem a três ou Cherokee, mas temos dignidade e atitude até o fim. Fazer campanha, desarmamento neste mundo, mas o sistema é falido. Do outro lado do muro, queria falar de amor, rima só poesia. Então me dê motivos para falar de alegria. Overdose letal que te deixa chocada. Deus, tome conta, abençoe a quebrada. E motivos eu não tenho para sair da favela. Motivos tenho de sobra para viver dentro dela. Quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só um motivo, uma razão, me faz seguir na guerra e na favela. Só quero a paz, irmão, irmão. Parceiro, olha só quanta dor e sofrimento. Sem motivos pra viver, o povo anda no tormento. Perdeu a fé e esperança na vida. Com paz de Deus eu peço uma luz. Senhor, tenha piedade. Quanta maldade no coração do ser humano. Dinheiro falando mais alto, peraí, mano. Será que é isso que você quer pro seu futuro? Troca tiro com a polícia, morrer cheio de furo. Manchete principal no jornal estampado. Outra mãe se desespera pelo sangue jorrado. Sem motivo ou razão, parceiro, hoje eu relato a realidade na rima. Parceiro, hoje eu relato de várias guerreiras lutando como for. Minha filha, minha vida, obrigado, Senhor. O meu motivo, minha razão pra continuar a lutar. Acreditar que um dia a paz vai reinar. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só quero a paz então, na favela entre os irmãos. Só um motivo, uma razão, me faz seguir na guerra e na favela. Só quero a paz, irmão, irmão. Só quero